Júnior Meiri. Música do meu parceiro Humberto, compositor. Que abraço. Quando eu te vi deitado naquela cama, se despedindo de todos que te amam, confesso que na hora me deu vontade de chorar. Sabendo que você iria embora, e não era por esta porta fora, e nunca mais iria voltar. Maldito destino que te despedindo de todos que te amo, confesso que na hora me deu vontade de chorar. Sabendo que você iria embora, que não era por esta porta fora, e nunca mais iria voltar.